53, 16, cruzando, passou, vai passar toque, baixando por 40. Oi, Silvio 316, tá autorizado a DLS, a descida é para 2000 agora, informando estabilizado. Para 2016, é passará full ILS, 53, 16. Confirmando, giro agora para 18, 1018, grato. O Romeu Vitor, ajuste no 08, informa helicóptero próximo à duna, abaixo a atitude sem interferir na aproximação, informa estabilizado. Gente do tráfego, muito grato, passará estabilizado, Vitor. Controle Salvador, Oceania 6200, informação Juliette. 6200, com gentileza identifique, a descida para o 050 com 18 no ajuste. 050-1018, o 6200. Chamando a torre de comando, 1862 até o Monpouso. 1186, muito grato, amigo. Até a próxima vez. Até mais. Porto Salvador, muito bom dia. Mike Romeu Vitor, transfere no lock visual. Mike Romeu Vitor, continua a aproximação, aguarde essa transição para pouso. Aguarde, Vitor. Boa, BR-324. Vai com o pulando do litoral sul para regresso. Ô, Timão, meu, estou autorizando o cruzamento pela vertical do Iguatemi, ingressando no litoral. Ok, vai cruzar na vertical do Iguatemi, vai chegar. A Mike Romeu Vitor, tráfego avistado, autorizado pouso pista 10, vento no 40 graus, 069, que negar no 098. Pouso autorizado, Vitor, grato. O 5316, informa o helicóptero próximo à duna, sem interferir na aproximação, está livre dele. 5316, informação Juliette. Sim. É o gol 1922 com a Juliette, bom dia. Bom dia, seja bem-vindo, por gentileza identifique a descida para o 060. Para o 060, gol 1922. Puxa 6200 para 2000, tá livre LS, informa estabilizado. 2000, livre LS, reportaria estabilizado, o Xané poderia voar ITAP? Pode voar Duna. Duna direto, descendo para 2000, 6200, obrigado. Disponha. 5316 agora com a torre, 1862 até o Monpouso. 5316. Salvador, tripe 5316. Tripe 5316, continua a aproximação, cheque transpulso, aguarde pista livre. Reportará 5316. Mike Romeu Vitor no solo aos 41, confirme pátio. Pátio 3. Se Tenente, livre pista pela direita, chame solo 1219. 1219, grato, Vitor. Dia, papapá, mais um Vitor, livrou. A Delta vai pro parte 3. Tenente Mike Romeu Vitor, autorizado cruzamento da Alfa Kilo até o parte 3, atento ao balizador. Cruza a Alfa pela Kilo, após a Kilo, Vitor, grato. 360 torre de comando. Ô, 98 decimal 62, grato, o melhor controle do Brasil, Neto. Abraço, velho. Alô. Baixando e travado. Torre, ó, papapá, Mike Juliette Romeu. Mike Juliette Romeu, prossiga. Passou o aeroclube, senhora. Está próximo ao parque de Pitaçu para regresso a Gardabata. Gente, Mike Juliette Romeu, autorizado o cruzamento do eixo da 1-0. Reporte nacional para pouso na Batas. Está presente, autorizado o cruzamento da sinal da 1-0. Reportará na sinal da Batas, Romeu. Já lutaram, reporte para ingresso, pista 1-7, Mike Ecodelta. Guardião 02, prossiga. 6200, efetuando pequeno envio à esquerda, prestar uma formação pro 40. Está livre, pode estar indo na proedidora. Reportaria. Coloca um próximo direto. 2-2, redução para 220 nós. 202, 209, o 992. Positivo. Está descido agora para 3.000 com 1.018. Deixa eu ver, para 3.000, 1.018, o Aeronave 22. American 980, good morning to receive flight level 410, what you copy? Yes sir, but we're actually at the gate, we're going to be doing an engine run right now, and we may be delayed or so for a few minutes. You need to turn your engine on to position? That's affirmative, American 980, and ready to copy at this time. American 980, clear to receive flight level 410 via uniform risk 58. Departure from runway 10 after left turn, Puka departure, Papa uniform, Charlie Alpha departure, and the casual transition, Charlie Alpha Juliet uniform transition. Salvador departure frequency 120.8 and the scope code is 5546. Okay, 5546, flight level 410, the Puka departure, Kaju transition, 20.8, American 980. We'll be starting an engine at the gate for the time being. Customer is calling back to red for pushback, okay? Yeah, roger, American 980. So, Salvador, bom dia, 353 no meio, ligou. 353 no meio, bom dia, táxi via Alpha, reporta para ingresso, táxi via Juliette. Táxi via Alfa e a patrona Juliette, 53 no meio. Salve Salvador, bom dia, Papa Romeu, Romeu 90 com informação Juliette, você pode estar em Serra Bravo, Bravo 4 z. Eu falo com o Prodo, fala o Guardião 02. Guardião 02, chame controle, frequência 120 desse momento. 1208. Parte 3, decola da 1-0. Afirmativo, só um minuto para a cópia, Romeu, Romeu November. Autorizado da presença, sobrevoo paralela. Mike Echo Delta, fora do salas 45, time controle 1-0-8. Delta. Juliette, remota 1-2. Juliette, remota 1-2, 3 no meio. Olha o gol lá. Lázaro 2, pode manter a proa de Mari, faz Mari proa 065 e mais umas 10 milhas, só para evitar uma formação? Tá livre, 922. Obrigado. Controle, bom dia, papapapá, Mike, Eco Delta. Bom dia, Delta, prossegue direto, Manati, reporte na 20ª. Delta. Bom dia, Sena 6225, 220, 910, descida. Bom dia, meu 225, seja bem-vindo, por gentileza, identifica, descida para 4 mil pés, 4 mil com 1018. Obrigado, 4 mil com 1018, Sena 6225. Disponha. Juliette Romeu, no solo 47, frequência livre. Bom dia, Whisky. Identifique, por gentileza, a descida para o 050 na AMAN. Positivo. Padre Salvador, muito bom dia, parceria 2223. Bom dia, 2223. Identifique a descida 060 e redução para 250. Já bateu 250, desceu 060 na ponte, 2223. BH, o nível 400, via rota conforme, bridge, upper no meia, decolagem pistão no zero, primeira curva à direita, realiza o perfil da subida Tael, Leda, após Leda, direto bridge. O controle Salvador 1208, aciona 5536, Romeu 90. Sente autorizado 400, upper Zulu 10, bridge, upper Zulu 16. Saída da El Leda depois da pressão bridge, decola da 1-0 com curva à direita, controle após 1-2-0, decimal 8, 5-5-3-6, o transponder está no pátio 3, estacionamento, Romeu, Romeu 90. Correto, livre acionar, chama pronto para o táxi, Romeu, Romeu 90. Chamará, Romeu, Romeu 90. Boa, tá 3663, bom dia, passo 2-8-0. Bom dia, 3663. Identifique, desce e mantenha 070 na Bonf. Senta Bonf. 63. Bravo isso, que a descida para 3 mil pés agora, 3 mil pés. 3 mil, tá perto da caída, pô. Livre. Obrigado. Do 98, identifique, a descida é 080 na maré. Controle Salvador, confia para o Senai 6225, se mantém high speed na descida, como solicitado pelo centro. A critério, velocidade a critério, 6225. Ok, ciente, obrigado. Dois, dois para 2000, tá livre LS, em forma estabilizada. 2000, autorizado LS, portarava 922. localizador, Oceanair 6200. 6200 com a torre de comando, 1862, até bom pouco. Obrigado, 186. Chanel 6200. Desculpa. Chanel 6200. Chanel 6200. Outro autorizado, pistão 10, 922, informa o helicóptero da polícia, próximo a dono, em patrulhamento, sem interferir na aproximação. A livre ele é, se informa estabilizado. Gente, patrulhamos. Baixado travado, 6200. Ciente, está sendo 150 graus, 069. Livre pose, pistona 0, 6200. Salvador Azul 4208, pushback no mesmo ponto 3. 4208, mantém a escuta. Mantém. O Romeu navega na escuta do sol. Prossiga. Estimado para iniciar o táxi? Faz 3 minutos, 3. Azul 4208, inicia de imediato, chama táxi. Iniciando de imediato, vou chamar táxi, Azul 4208. 25, passarei confirmando o Washington, né? 2625, deixa para 2000, forma estabilizada nele. Confirma para o 6225, desce para 2000? Isso, 6225, para 2000, forma estabilizada. Frente, 2000, reportagem estabilizada, 6225. 922, Chevrolet 8612. Estabilizou, 286, obrigado, cara. 2223, desse mantenha 3000 pés. 3223. 3663, Datan, desse mantenha 060. 060-63. Alta livre a frequência até o retorno. Puxa 6225, redução para 2209. 220, será 6225. É 200, solo 55, libera a direita, chama solo 121, decimal 9. 1219, vai chamar. Pouso autorizado no zero, 140 graus, 079, checa 3. Baixou e travou, livre pouso na 10, agora na 9. 6200. Whisky Bravo, whisky indicada? 200. Condição de manter até Duna? Claro, sem problema. Que informe estabilizado. Feito. Okay. 225, redução para 180, informe estabilizado na LS. já está reduzindo para 180, reportará estabilizado, 6125. Pro táxi azul 4208, está com 120 a bordo, autonomia de 3 horas e 31, altar no Maceió. Lado direito, via Índia, ponto de espera da 10, torre 118, decimal meia, o ajuste no 08, azul 4208, bom voo. Autorizado direito, via Índia, torre 18.6018, obrigado, bom dia. Solo Romeu, Romeu November, parte 3, com 6 a bordo para o táxi. Na Fuda Gol, curtíssimo sinal, Guardião 07, confirma 02 no 04 a bordo. No November, autorizado inicial táxi no pátio 3, reporta para ingresso no pátio 1. Reportará para ingresso no pátio 1, no November. Guardião 07, vento 140 graus, 07 nós, reporta fora do solo para sul. Juliette, portão 02. Juliette, portão 2, 6200. Sim, Bravo, isso, helicóptero próximo à Duna, sem interferir na aproximação, chame a torre agora, 18.6. Positivo, vai chamar a torre 18.6, isso, Bravo, isso. 8, controle 120, decimal 8. Bem, 628, Guardião, até a volta. O 922, solo 58, direito, 121, no decimal 9. Obrigado, 219. 3304. Confirmando, 3663, reduzindo para 209. Então, 29, né, 3. Controle, bom dia, Guardião 07. 07, Salvador. Decolou do Pátio do Grêmio, ingressando no litoral 510 para Ondina. Ok, Ondina, reporte visual para pouso. Romeu, Romeu November, autorizado táxi em frente, última direita via Índia. A retaguarda do Embraer da Azul vai manter posição e chamar a torre 18.6, o ajuste no 0 no 8, bom voo. Táxi em frente, Embraer da Azul vai chamar 18.6 a torre, obrigado, bom trabalho. Esquerda agora na 0 no 0, limitado pelo localizador. Esquerda 0 no 0, limite o lote, 4 e 2 na 0. Desça para 3 mil pés aguardando o vetor final. 3 mil aguardando o vetor, 4 e 2, correto. 63 da TAM, 3663 da TAM, desce, mantém 4 mil pés com 1018. 4.063. Sobre o vetor, curva direita na 240. Passou estando, baixou e travou. Este Bravo Isca, pouso pistão no 0 ou no 7? Ou no 0. Pouso autorizado pistão no 0, vento 140 graus, 089. Livre pouso, pista 10, Whisky Bravo Isca. Via rota Bridge, Otezulu 16, Bravo Otezulu, direto Trivi, decolagem pistão no 0, primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da El Leda e após Leda, direto Bridge. O controle 120, decimal 8, aciona 5570. Autorizado 340, Otezulu 16, após BHZ, direto Trivi. Decola da 10, curva à direita, saída da El Leda e direto Bridge. 5570 transponder 208, controle 3179. Correto, 5570, portão 09, chama pronto, tá 3179. Chama pronto, tá 3179. 1922, ingresso Juliette, portão 612. Ingresso Juliette, portão 612, agora 922. Nada agora, 0107. Positivo, contato 07, informe visual para pouso. Negativo. 4298 da azul direita agora na 060, informe estabilizado, 2000 livre LS. Direita 060, 2000 livre LS, contrato estabilizado com 298. 2223 da passarela, informe helicóptero, próxima dona, sem interferir na aproximação, informe estabilizado. 7223. O 298 é redução para 190 nós, informe estabilizado. 190 para lá. O 3304, DS, mantém o 050. 050, 3304. Whisky, Bravo Whisky, prossigo táxi via Alfa e reporto para ingresso na Juliette. Mil pés, baixando gravado, sinal 6225. Ah, sim, 6225, tem pouso autorizado no 0, vento no 40 graus, 089. Autorizado pouso, pistão no 0, sinal 6225. Azul 4208, tem condições de alinhar e decolar assim que autorizado, tem tráfego agora curtíssimo final. Afirmo. Sente, 4208, avisou que o tráfego da janela final 1-0. Avisou. Sente, após o tráfego, a linha mantém 1-0, preparando a decolagem assim que autorizado, agora tem um tráfego a 3 milhas do estrela. Após a passagem da janela, a linha mantém 4208. Boa noite, decimal meia. Obrigado, Edmir. Azul 4298, seu autorizado está em LS, reporte estabilizado. Adão, muito bom dia, passarei 2223. 2223, continue a aproximação em redução, tem um tráfego agora curtíssimo sinal e outro para alinhar. Continue a aproximação em redução. Já está super reduzido aqui, Sara, já está passando o externo aí, mais uma milha para o externo, baixar o trabalho. Consciente, 2223, continue a aproximação e formarei a pista livre. Aguardando a pista livre. E reduza para 1709, descendo para 2000 pés. 1-0, reduzindo 2000, 25, sala 04, libera a direita no 21, decimal 9. 219, 625. Outro 208, azul, vento no 40 graus, 099, decolagem autorizada no 0. Iniciando no 0 azul, 4208. Salvador, bom dia, você não é 6225. Você não é 6225, bom dia, táxi via Alfa e reporta para ingresso, táxi via Juliette. Alfa, reportará para ingresso na Juliette, 6225. Whisky Bravo Whisky, ingresso Juliette, contorno ao Pátio Uno e reporta táxi em Lima, Whisky Bravo Whisky.